a suas colegas pra ficar comigo. Não vê que essa vida não presta e que tava escrito bem na sua testa, eu ia ser traído. O homem sem chifre é um animal indefeso. Segura os meninos, Léo Max. Eu te conheci no corrimão do cabaré, te tirei daquela vida pra ser a minha mulher, te tratei como princesa, briguei com a minha família, discuti com meus amigos, caí na sua armadilha. Agora você quer voltar pra vida que vivia lá. Se é isso que você mais quer, te visito todo dia no quarto 2 do cabaré. Porque sou o dono do brega, eu te escolhi no meio das suas colegas pra ficar comigo. Escrito bem na sua testa, eu ia ser traído. Eu te conheci no corrimão do cabaré, te tirei naquela vida pra ser a minha mulher, te tratei como família, discuti com meus amigos, caí na sua armadilha. Agora você quer voltar pra vida que vivia lá. Se é isso que você mais quer, te visito todo dia no quarto 2 do cabaré. Porque sou o dono do brega, eu te escolhi no meio das suas colegas pra ficar comigo. E que tava escrito bem na sua testa, eu ia ser traído. Porque sou o dono do brega, eu te escolhi no meio das suas colegas pra ficar comigo. Não vê que essa vida